Vale, o rádio em novo ritmo. Aí, pessoal, 7:30, o que está fazendo, meu compadre? Não vai levantar hoje, é? ZYJ 736, 950 kHz, onda média, 1 kW. Cidade de Tijuca, região litorânea catarinense. Rádio Vale. Aquele som no ar, uma companhia em seu lar. Responsabilidade, dedicação e lisura está na ordem dos objetivos da prestadora de serviços Fernandes. Empreiteira de mão de obra, transportes gerais e administração de bens. Prestadora de serviços Fernandes, no final da rua Marechal Deodoro, no lado do SESI. Telefone 6304-77. Agora, 21 minutos na capital do Vale.